Como nós anunciamos semana passada, nossos pastores estavam em Lima, no Peru, ministrando a palavra do Senhor lá. O Sóstres está agora embarcando, daqui a pouco ele deve estar vindo para Belo Horizonte, estava em Salvador, ministrando sexta e ontem. À noite estará aqui, ministrando ao nosso coração. E nessa manhã, nós vamos ter a alegria de sermos ministrados pela vida, através da vida da Dani. Vamos orar, pedir ao Senhor que possa falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos apresentando a vida da Daniela nas Tuas mãos. O nosso coração sempre fica na expectativa de ouvir aquilo que o Senhor vai falar através dela, porque o Senhor sempre nos traz uma palavra do Senhor através da vida dela, Pai. Então nós oramos para que não tenha nada obstruindo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é plano do Senhor nessa manhã. Não apenas na vida da pastora, mas também nas nossas vidas, para que ela não deixe de falar aquilo que o Senhor tem que falar e para que a gente não deixe de receber aquilo que nós temos que receber do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Abençoamos a vida dela e nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre uma alegria muito grande estar na casa do Senhor. É sempre uma alegria muito grande poder abrir os nossos lábios e adorar o Senhor, não é verdade? Eu creio que Deus tem algo para a sua vida nessa manhã, que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele preparou de porção para o seu dia hoje, em nome de Jesus. É tão gostoso cantar essa canção que diz que a verdade do Senhor reinará, né? A verdade do Senhor ela reina acima de qualquer outra verdade ou qualquer outro engano. A verdade de que Deus nos ama, a verdade de que Ele cuida de nós, a verdade de que Ele está presente nas nossas vidas, de que a proteção dEle está ao nosso redor o tempo todo, são verdades que estão acima de qualquer outra coisa. E é tão gostoso poder cantar isso. A Tua verdade reinará, Senhor, independente de qualquer outra coisa. O Senhor está sempre acima, acima das nossas circunstâncias, acima das nossas dificuldades. E a verdade dEle reina sobre nós, amém? A verdade do amor dEle reina sobre a sua vida nessa manhã, sobre a nossa história, sobre toda a nossa descendência, sobre tudo que já se passou e tudo aquilo que ainda virá para nós, amém? É um privilégio muito grande para nós ter vocês para cuidar. A gente esteve lá no Peru, numa outra igreja, né, dos pastores, até da pastora Ana, que esteve aqui conosco no Congresso de Mulheres, uma igreja muito abençoada, irmãos muito queridos, e é um privilégio tão grande. Eu fiquei pensando, Senhor, é um privilégio tão grande cuidar de vidas. É tão bom poder cuidar de você, é tão bom poder amar você, como disse o Marquinhos nessa manhã. Que a gente possa realmente crescer nesse amor todos os dias, amém? Abra a palavra do Senhor em Êxodo 19, versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Nós vamos repetir o verso que diz que nós somos nação santa. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você pode dizer bem alto aí, nação santa. Agora vamos para 1 Pedro 2, Novo Testamento. 1 Pedro 2, verso 1 também. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você pode dizer de novo: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala para o seu irmão: você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente acabou de chegar do Peru, né? E é sempre muito interessante o atravessar uma fronteira. Estar em outra nação é uma experiência muito interessante sempre. E nunca tinha visto tanto peruano junto? Claro, né? Mas o lugar onde a gente nasce, ele fala muito de quem nós somos, não é verdade? E a nação onde a gente nasce se torna a nossa nação. A língua da nação onde a gente nasce se torna a nossa língua. Então, se eu permaneço na nação onde eu nasci, aquela língua se torna a minha língua. É interessante porque a língua que a pessoa, mesmo filho de um imigrante, se ele está morando, né, em outro país que não é o seu, o filho de um imigrante, os pais podem até ajudá-lo a manter a sua língua, né, pátria, mas ele ali na convivência, a língua dele vai ser a língua daquela nação onde ele está. E quando a gente confessa Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que a gente nasce de novo, e a gente nasce de novo nesse novo reino, e a gente tem uma nova nação. E a nossa nação agora é essa nação santa. E a nossa linguagem, ela precisa ser uma linguagem, a língua que a gente vai aprender precisa ser a língua dessa nossa nova nação. Quando a gente confessa Jesus, a gente nasce de novo, e a gente nasce de novo nesse novo reino. Quando Nicodemos foi até Jesus, à noite, né, para conversar com ele sobre as coisas do reino e entender melhor o que era isso, Jesus disse para Nicodemos assim: ninguém pode ver o reino de Deus, lá em João 3, se não nascer de novo. O próprio Deus fala que nós precisamos nascer de novo. E Nicodemos ainda fala para ele: mas como que alguém vai poder nascer já sendo velho? Nascer de novo se já sendo velho. Inclusive, ele era velho. É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Mas aí o que Jesus respondeu? Digo-lhe a verdade: ninguém, de novo, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus fala: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É o milagre do novo nascimento. Lá em João 1, verso 12, um versículo muito conhecido, diz que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas pela nasceram da vontade de Deus, e nasceram de Deus. E ainda Colossenses 1, esse eu vou deixar vocês abrirem. Colossenses 1, 13. Também é um texto muito conhecido. Esse texto diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós vimos essa mesma palavra, transportou, num texto que nós lemos no início, lá em Êxodo, não foi? Que diz que o Senhor nos transportou pelas asas de uma águia e nos tirou do Egito, que representa o mundo, e estava ali nos levando para a terra prometida. E quando nós nascemos de novo no reino de Cristo, e a gente é transportado para esse reino, nós passamos a fazer parte desse reino. E a nossa linguagem agora vai nos identificar. E eu fico, às vezes, pensando, né, o nosso jeito de falar, até no Brasil, com tanto regionalismo, a gente sabe, né, quando a pessoa é de São Paulo, quando é do Norte, mesmo não falando de outro país, mesmo de uma região, como que o falar de uma pessoa identifica? E eu fiquei pensando sobre o nosso falar como cristãos. Eu falei, Senhor, como é o meu falar? Que nação eu estou representando? Quando alguém me ouve, ele me identifica como pertencendo a qual nação? E essas coisas foram vindo no meu coração e eu fiquei pensando naquele texto que a gente conhece também, que diz que a gente não é desse mundo. Eu falei, Senhor, esse mundo não é o meu mundo. Nós cantamos aqui, né? O Marquinhos falou, não ameis o mundo nem o que há do mundo. A minha pátria é celestial. A minha nação de nascimento aqui nessa terra é o Brasil, mas eu pertenço a um outro reino. E a minha linguagem, o meu falar, precisa me identificar como a pessoa que pertence ao reino de Deus. Amém? Lá em Hebreus 11, se você puder abrir, você pode dizer para o seu irmão enquanto você procura, você não é desse mundo? Você pertence à pátria celestial. Em Hebreus 11, disse assim, falando a respeito dos patriarcas, né? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Hebreus 11, verso 13. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que a sua fala diz sobre você? Nós temos o desafio de permanecer no Senhor e na sua palavra vivendo aqui nessa terra. Não é verdade? Nós temos o desafio, até o dia que nós nos encontrarmos com Ele, de viver aqui, de permanecer, mesmo que vivendo, graças a Deus, aleluia, temporariamente, nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, a gente tem o grande desafio de permanecer no Senhor, vivendo aqui. E a boa notícia, que eu quero trazer para você nessa manhã, é que Ele não só nos deixou aqui na terra e falou, se vira embaixo, um dia nós nos encontramos. Não, Ele nos deixou a sua paz. E eu queria que você abrisse em João 14, 27. Nós podemos ler junto? Bem forte. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor, Ele deixou a sua paz. Ele deixou a sua paz para mim e para você. Ele nos deixou a sua paz, não a paz como o mundo dá. E Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E mais um pouquinho à frente, João 16, no verso 33, só dá uma folheada aí para frente. Ele disse assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A paz que o Senhor nos dá, ela é uma paz inexplicável. É uma paz sobrenatural. É aquela paz que a Bíblia fala que excede a todo entendimento quando a gente consegue entregar todas as nossas orações, as nossas aflições, os nossos pedidos em oração e em gratidão diante do Senhor. Essa paz, ela vem sobre nós. Ela é fruto dessa confiança. Ela é fruto de um descanso em Deus. É a paz fruto de uma certeza de que a verdade de Deus reina sobre mim. Deus me ama, cuida da minha vida e eu posso ter paz. Eu posso ter as minhas aflições e vou ter, porque Jesus deixou com todas as letras escrito que nós teríamos aflições, teríamos desafios, teríamos situações difíceis para resolver, teríamos circunstâncias que nós não gostaríamos de ter que lidar com elas, mas Ele disse, eu venci o mundo. E a paz que eu deixo para vocês não é como a paz do mundo. É uma paz verdadeira. E mesmo em meio à turbulência, você pode ter paz. Naquele episódio do mar, do barco lá, né? As ondas vindo, batendo, os discípulos desesperados e Jesus dormindo no barco. É um texto que fala muito comigo. E a minha oração, desde que o Senhor me revelou dessa maneira, esse texto é assim, Senhor, eu quero no meio do agito do mar, no meio da tribulação, no meio da água, das ondas, eu quero estar com o Senhor lá no travesseiro, lá naquele fundo do barco, descansando. Então, na hora que a coisa estiver avolumando, você fala, Senhor, eu quero aprender a estar contigo ali, deitado naquele travesseiro, dormindo. Eu quero descansar e ter paz em ti. Mesmo no meio de uma situação que pareça tão desafiadora. E que o nosso coração encontre esse lugar de paz. E esse lugar de paz é a própria pessoa de Jesus. Então você pode dizer para o seu irmão, ele não te deixou sozinho. Ele deixou a sua paz. E ele te deixou com essa paz disponível. Essa paz que vem de uma dependência mesmo de Deus e que se opõe a uma independência. É uma paz que traz confiança e que não gera medo. Que lança fora o medo. Amém? É um amor que não deixa o medo vencer. Ele nos deixou também o Espírito Santo. Maravilhoso, consolador, companheiro, doce Espírito Santo de Deus. Aquele que nos refresca a memória para tudo que a gente deve se lembrar. Aquele que fala na Bíblia que nos ensina todas as coisas. E o que eu acho mais incrível é que no Velho Testamento fala que ele não ensina só todas as coisas, mas ele nos ensina o que é útil. Útil para quê? Útil para essa nossa vida nessa terra que não é fácil. Mas o Espírito Santo está ali. E você tem o Espírito Santo. E você tem instrução. E você tem encorajamento, você tem consolo, porque você tem o Espírito Santo à sua disposição. Você pode agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo? E, além disso, o próprio Deus veio habitar dentro de nós. Então, como eu disse, Ele não nos deixou aqui e falou, agora se virem nesse mundo mau. Não, Ele deixou a paz, Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo e Ele ainda fala mais ainda, eu vou habitar dentro de você, não temas, eu sou contigo, eu sou o Deus Emmanuel, o Deus que é com você, o Deus que está em você. E aí Ele vai, nós podemos dizer, né, o Deus que não nos abandona, o Deus que é presente. A Bíblia diz que Deus fala, né, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Ele é o Deus presente, é o Deus onisciente, é o Deus onipotente. É o Deus que diz para você hoje de manhã, não temas, não temas. Em Isaías 43, 2, desde que eu me converti ainda criança, era um texto que eu sempre gostei muito. Isaías 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que palavra, que verdade sobre nós, que promessa do Senhor. Você pode dizer para o seu irmão, quando você passar pelas águas, o Senhor é contigo. Quando você passar pelo fogo, o Senhor é contigo. Quando as coisas não estiverem boas, o Senhor é contigo. Quando tudo estiver muito bem, o Senhor é contigo. Ele sempre vai estar com você. Não importa o que a gente está passando, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa força, o Espírito Santo está conosco, o Consolador, o Senhor está conosco, o grande eu sou, aquele que tem todo o poder, cuida de nós, então eu não preciso temer. Mantenha um relacionamento profundo com Deus. Ore em nome de Jesus e seja cheio do Espírito Santo. Quer prosperar? Quer viver feliz nessa terra? Quer ir vencendo os desafios com alegria? Cheios de Jesus? Mantenha um relacionamento com Deus. Ore, fale com Deus em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Deus te encher. Porque aí vai ser o céu na terra. Porque o Senhor, você vai estar tão cheio que não importa que você está aqui, você está lá. A rotina do dia a dia, o mundo, as coisas dessa terra, elas nos tiram desse rumo, não é verdade? Essas coisas nos sufocam, elas tiram a nossa condição de ficar nesse lugar de delícia, nesse lugar de paz. O Senhor sabia que a gente ia precisar dessas coisas para viver nessa terra. Por isso Ele deixou a sua paz, o seu consolo e a sua presença. Eu não sei se acontece com você, mas sabe aquele dia comum, assim, que você acorda feliz, mas que parece que tudo começa a acontecer? Você até acorda e fala assim, ah, hoje vai ser uma bênção, né? Você está todo animado. Aí começa um telefonema, começa uma criança a fazer uma birra, começa, seu cônjuge às vezes fala mais grosso, você pisa no seu pé literalmente, cai uma coisa e quebra, você recebe um telefonema, vem uma notícia, você estava assim com tudo traçado, assim, né? Feliz, de repente tudo começa a dar para trás. Já aconteceu com alguém aqui? Só comigo? Você fala, nossa, hoje eu vou ter um dia abençoado. De repente, dá uma reviravolta, que você fala assim, gente, eu não sei onde nem sei onde começou essa confusão na minha vida hoje. Parece que tudo acontece assim, de uma vez. Essas situações, essas circunstâncias, elas vêm para nos tirar isso que nós temos. A paz, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, a alegria, o descanso. Então, numa hora dessa, não tem linguagem do reino, não tem nação santa, não tem sacerdócio, não quero nem olhar para quem está do meu lado, não tem amor, não quero falar do amor, não tem nada. Não é assim? De repente, parece que a gente perde chance. Por um momento, parece que tudo se esvai. Mas nesses momentos a gente precisa, como filhos de Deus que nós somos, reconhecer a nossa fragilidade, admitir o nosso pecado e querer ser transformados. E às vezes, no meio daquilo tudo, parar. A Bíblia fala para a gente leu, né, que não é para a gente desejar mais o leite, é para a gente desejar o leite espiritual quando a gente é novinho. Mas depois de um tempo de caminhada com o Senhor, a gente precisa querer um alimento mais sólido. E a gente precisa crescer e amadurecer. E essas situações que a gente entende que vêm mesmo para nos atrapalhar, elas são oportunidades de crescimento. Então, você pode, na hora do furacão, parar tudo e falar: Senhor, eu quero transmitir mais do teu reino agora. Eu quero a luz de Cristo brilhando na minha vida agora. Eu quero ter uma reação que mostra que eu sou do reino. Eu quero agora parar tudo e ser transformado. Eu quero agora poder, ao invés de dar uma resposta bem dura, ou ter um pensamento bem mau, ou criar um julgamento bem ruim daquela situação ou da pessoa, calar isso tudo e me render ao Senhor e me submeter ao Senhor e ao teu reino. Amém? Eu quero representar bem a nação a qual eu pertenço. Eu quero ser um bom cartão de visita do reino de Deus. E isso é na nossa casa e fora dela. E nós precisamos, e a Bíblia fala, né? Que a gente tem um tesouro, né? O Senhor colocou um tesouro em vasos de barro. Eu creio assim, eu creio, não, nós temos, né? O maior tesouro está dentro de nós. Mas são vasos de barro. São vasos de barro. E o vaso de barro, ele precisa estar continuamente nas mãos do oleiro. Os vasos de barro, eles precisam ser moldados diariamente. Nós, na mão do Senhor, precisamos ser aperfeiçoados. E nas aflições nós somos aperfeiçoados. Nos sofrimentos nós somos aperfeiçoados. Nós amadurecemos e crescemos é quando essas coisas nos sobrevêm e nós podemos ter a atitude certa e fazer escolhas certas e responder positivamente à dificuldade, à angústia e à aflição. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 8. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos parte da nação santa, nós que somos sacerdócio real, nós podemos dizer, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Só um filho maduro pode dizer algo como isso. Só um filho de Deus que entende o reino e faz parte dessa nação pode dizer algo como isso. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Aleluia. E, em seguida, lá no verso 16 do mesmo capítulo, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, apesar do meu dia a dia, da minha rotina, das coisas dessa vida, das aflições muitas vezes, dos problemas que são reais, nos desgastarem, é só exteriormente, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Fala para o seu irmão, leves e momentâneos. Enxergue seus sofrimentos hoje, irmão, como leves e momentâneos. Se eles estavam pesados e você achava que nunca mais isso ia acabar, estou aqui para te dizer que eles são leves e eles são temporários. Vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar. O diabo, ele quer nos fazer crer que aquilo nunca vai mudar. Mas isso é uma mentira do inferno. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Nada permanece para sempre do mesmo jeito. Só a palavra do Senhor e o reino dele. Amém? Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. Você pode dizer glória eterna? que pesa mais do que todos eles. A glória pesa, a tribulação não. O momento é leve. A circunstância não tem peso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Não vai trazer peso sobre você. A dificuldade não vai vir como peso sobre a sua vida. Mas ela vai produzir peso de glória, amém? Peso de glória. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Por último, para terminar, Deus deixou sua palavra, Deus deixou a sua família, os nossos irmãos, nossos líderes, para nos consolarem, para nos edificarem, para nos exortarem, para instruírem, para encorajarem. E eu acho interessante porque, se você pensar numa criança, né, e eu mexo, como eu tive 4 filhos, muitas pessoas às vezes me consultam a respeito de educação de filhos, e hoje há uma cultura de assim, né, deixa os meninos fazerem, vamos conversando, não tem limite, não tem nada. E ninguém cresce só com encorajamento, instrução, consolo, embora isso pareça maravilhoso. Ninguém cresce só assim. Eu só te encorajo, te consolo, te abençoo, te dou palavra de ânimo. Não. Nós crescemos também com limite, nós crescemos com exortação, nós crescemos com alguém que fala, não pode ser assim. Nós crescemos quando alguém diz, você tem que mudar. Nós crescemos quando alguém vem para nos trazer uma frustração. Criança precisa de frustração. Eu lembro que às vezes o pai fala, ai, mas queria tanto. Eu falei, gente, não dá. Você fez tudo para que aquilo fosse possível, não foi possível. Deixa o menino ficar frustrado de que dessa vez não foi para a casa do coleguinha. Essa vez não teve a viagem. Essa vez não tem o brinquedo. A frustração, ela faz parte do crescimento. Não fiz psicologia, mas tem psicóloga aqui que pode falar comigo que é verdade. É ou não é? A frustração, ela faz parte do crescimento de uma pessoa. Uma pessoa que cresce só com tudo lindo e maravilhoso não se torna um adulto como deveria ser. Se torna uma criança grande. E gera muitos problemas, não só no casamento, como com os filhos, como com a família, profissionalmente e tudo mais. Porque não tem limite, não tem exortação, não tem correção, não tem disciplina, só tem as coisas boas. E nós não podemos ser assim. E o Senhor nos dá pessoas assim, nos dá uma família. E como o Marquinhos falou hoje, né, que ama. Nós precisamos nos amar, amar a ponto de perdoar o pecado do outro, saber que ele é tão... tem tanta coisa para ser trabalhada nele quanto tem em mim. Vai errar como eu erro. E o amor por ele precisa cobrir multidão de pecados. Esse amor precisa gerar vida entre nós. Eu preciso saber ouvir um não, às vezes, do meu irmão. E eu tenho que saber ouvir o sim. Eu preciso ser filho maduro. Filho maduro. O filho maduro, ele já acumulou experiências suficientes para ouvir um conselho, uma instrução e simplesmente se submeter e acatar, se render, obedecer. E assim nós precisamos ser. A grande vitória está em sermos imitadores de Cristo. A grande vitória está em nós sermos como Jesus. E às vezes a gente acha que nós vamos medir a nossa... o tanto que a gente se parece com o Senhor, avaliar, né? Se a gente está parecido com Jesus, se a gente está orando mais, lendo mais a Bíblia, mas estou para te dizer que uma boa avaliação, se você é parecido com Jesus mesmo, está em você avaliar suas reações no dia a dia, o seu jeito de falar, o seu jeito de reagir. Fala muito mais o tanto que você se parece com Jesus do que você orar muito, ler muito, saber muito, estudar muito, adorar muito, falar muito em línguas. Agora avalie as suas reações. No dia a dia, avalie como que você reage. Avalie como que você fala. Como que você pensa. Avalie o que você pensa. Porque assim você vai poder medir o tanto que você já está parecido com Jesus. A Bíblia fala que ele fala que é para a gente aprender dele, que é manso e humilde de coração. Somos parecidos com Jesus quando a gente não tem maus pensamentos, nem pensamentos contrários, nem de rebeldia, quando a gente não é crítico, quando a gente não é cheio de julgamentos, mas quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente vive para servir ao outro e não para ser servido. É assim que a gente se parece com Jesus. E nós estamos todos na mesma condição. E todos vamos para o alvo que é Cristo. E queremos o alvo que é Cristo. Amém? As vidas vão chegar, irmãos, nesse lugar. As vidas têm chegado nesse lugar. E Deus vai usar você para cuidar. Um filho maduro, que é um líder de Deus. Nós viemos de uma estação. E nós viemos dessa estação mais maduros. Todo mundo que veio do projeto de lá para cá é um líder de Deus, amém? Você é um líder de Deus. Você já foi treinado, capacitado, você recebeu sementes e você aqui nessa nova estação vai frutificar. Eu fico olhando a célula dos jovens lá em casa, os adolescentes. Eu estou para falar para eles, mas uma hora eu vou parar lá na célula para falar. Porque eu não os vejo juntos por muito mais tempo naquela célula. Porque Deus vai levantar cada um deles para liderar uma célula inteira. Amém? Deus vai usar você para liderar algo aqui. Deus vai usar cada um de vocês. Vocês precisam ansiar por isso, vislumbrar isso e buscar isso. As vidas vão chegar, eu cuido. Quem que é o visitante? Onde que ele mora? Qual é o telefone dele? O que que você precisa? Eu quero te servir. Nós precisamos nos levantar assim. Amém? Nós estamos numa nova fase e cada um de nós é líder. Cada um de nós é um líder de Deus no meio da igreja. Amém? Nós vivemos no tempo do fim. Se você parar 5 minutos na frente de um noticiário, você vai ver maldade, corrupção, roubo, furacão, terremoto, refugiados, gente passando fome, gente sofrendo, gente morrendo, crianças, adultos, velhos, novos, famílias inteiras, parte delas. Nós temos visto crenças, misticismos. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem felizes. As crenças, os rituais, nas mais variadas religiões, são coisas, às vezes, absurdas, que você fala, como uma pessoa consciente se submete a fazer algo assim, não é assim? A gente fica assustado de ver, e nós temos o maior tesouro em nós. E nós precisamos falar para essa pessoa, ser luz é isso. Falar, meu filho, não é assim. O caminho não é esse. Que caminho é esse? O que é isso? Você precisa de Jesus. Nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Nós precisamos trazer refrigério para as pessoas. Nós precisamos iluminar as trevas de alguém. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. O mundo está de cabeça para baixo. Mas nós não pertencemos a esse mundo. E nós precisamos levar o máximo de gente conosco para essa pátria celestial. Nós não podemos nos calar, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos nos envolver. E nós estamos nesse lema, né, desde que nós viemos, eu pertenço a esse reino, eu pertenço a essa igreja, eu preciso me envolver, eu preciso ser como Jesus, eu preciso fazer a obra de Deus nessa terra. Eu não estou aqui só para ser feliz, eu não estou aqui só para ter um carro, um apartamento, viajar. Nós não estamos aqui só para isso. Definitivamente nós não estamos. Deus nos dá essas coisas e é uma bênção. Mas os nossos olhos precisam estar olhando muito mais adiante. Muito mais adiante. E o nosso dia a dia precisa realmente refletir a vida de Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele está no nosso lado. Nós temos Jesus, nós temos paz em Jesus. Nós temos a provisão. É só viver isso, manter esse relacionamento, alimentar isso. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, amém? Você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho paz em Jesus. Eu pertenço ao reino de sacerdotes. Eu pertenço à nação santa. Eu pertenço ao povo que é propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer nessa manhã, eu sou um filho maduro? Eu sou manso de coração? Mesmo que seja profetizando sobre a sua própria vida, eu sou manso de coração. Eu sou um líder de Deus, amém? Eu sou parecido com Jesus. Feche seus olhos por um momento. Pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã que ainda não pode dizer, eu sou filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos são criatura, mas filhos são aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que você nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus, falando, não, eu entrego, eu me rendo, eu quero fazer parte desse reino. Eu confesso Jesus, Salvador e Senhor da minha vida. Se você nunca fez essa oração e está aqui nessa manhã hoje, eu quero que você faça um sinal no seu lugar para mim. Eu queria orar com você. Se você deseja, nessa manhã, tomar essa posição, fazer essa oração, entregar a sua vida nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser filha. Eu quero pertencer a esse reino. Eu quero fazer parte. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui que nunca tomou essa decisão? Nunca orou assim? E a outra pergunta que eu quero fazer para você, de tudo que você ouviu nessa manhã, o que que Deus está falando com você? Hoje é dia de ceia, dia de nós celebrarmos esse sacrifício que nos salva. Aleluia! Aleluia pelo sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus por esse sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abre um caminho de esperança. Para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência. E isso foi feito na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Agora, o que que o Senhor está falando com você hoje? Hoje. Como você tem representado esse reino, o reino de Deus? A sua linguagem, ela testifica de quem você é filho? As suas reações são reações de alguém que é muito parecido com Jesus? De alguém que é filho de Deus, que é manso e que é humilde de coração? Ou você crê que algumas coisas você precisa melhorar? Se você crê que é assim, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar o sangue do Cordeiro sobre nós. Nós vamos agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Nós vamos agradecer ao Senhor o privilégio de termos acesso a esse sangue que cobre as nossas vidas e perdoa o nosso pecado. Mas mais do que isso, nós vamos nessa manhã escolher prosseguir, mudar mais um pouco, ser transformados. Se Deus te falou algo específico, filho, muda isso. Filho, aqui pode ser diferente. Cuida dos seus pensamentos, olha os julgamentos, olha as críticas. Olha a ira, o nervosismo, as reações intempestivas muitas vezes, um falar mais rude. Se você quer colocar algo diante do Senhor e quer clamar o sangue dele sobre a sua vida, a graça do Senhor e a mudança também, vem aqui para o altar. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto essa música toca, em que nós vamos pedir, Senhor, vem sobre nós, transforma as nossas vidas, nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mudança. Nós queremos continuar prosseguindo, mas em transformação, em semelhança a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Irmão, não é fácil para você, não é fácil para mim. Não é fácil para nenhum de nós. Ninguém está em nenhum patamar e pode dizer, ah, agora eu já estou... Já tenho até asa, né? Virei anjo. Não. Nós estamos na mesma condição. Nós precisamos de Jesus todos os dias. E nessa manhã o Senhor traz para você de novo, filho, você tem acesso à minha paz a hora que você quiser. Você tem a minha paz à sua disposição. Você tem o Espírito Santo. Você me tem. Você me tem dentro de você. Se renda em nome de Jesus.